53958 no Rio, POV 165. Chegando 53, chamo Centro Recife, sequência 2835, 1251. Mapa 3153, acho. Sequência do Centro Recife, 12835, 1251. Ok, 12835, 251, portanto 3153. 3229, informação essa. Nível de voo 050, vou direto para Serra Vitor 366. Quatro, dois, zero, um, no decolado aos 25, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. Chama no 208, azul, 4201, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, o azul, 4201, sobe no perfil da Dayo. 4201, contato radar, para nível de voo 360, voa Leda. 360, voa Leda, o azul 4201. Salvador, vou chanear para 6225.0. Chanear 6225, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 100 graus com meia dúzia de nós. Sim, decola a pista no zero, chanear 6225. M2 1, observa após da companhia iniciando a relógio de pista no zero, após a linha mantém pista no zero, V2 1. 625, decolando aos 29, chame agora o controle Salvador em 120.8, senhor, bom voo. 208, voa, 625. Controle Salvador, voa, Xanar, 625, 1900, nossa esquadra. Xanar, 6225, contato radar, para nível de voo 380, saída Arboruno. Arboruno, 380, 6225, Xanar. 42229, pista para 25000 PES, ajuste no 06, autorizado procedimento RNAD, repassação de serviço 366. 2500, 2016, autorizado RNAD 2229. Xanar 6211, autorizado a decolar, pistão 0, vento de 100 graus, 05 nós. Autorizado a decolar, pistão 10, Xanar 6211. Salvador, passarei 2329, vai desviar 5 graus à esquerda para evitar uma formação. Feito do desvio. Desvio. 231, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. Chame controle Salvador 120.8, Xanar 6211. Obrigado. É 6225, então, tráfego 12 horas, 30 milhas, rumo nordeste, passando agora nível de voo 090 exercida, com a TR-72. Sente do tráfego, chame 6225. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estou no 649, aciona a identificação, 4.10, ajustando 06, via chegada Bonfim. M6225, chamo Santo Recife, frequência 1288, alternado 260, bom voo. 288, da minha velha de alternado, 258. Bruno 963, decolando aos 35. Chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 08, gol 963. Controle, gol 1963. Bruno 963, contato radar, para medir voo 360. Boa, Leda. Leda 360, 1963. Salvador, bom dia, Vana 093, próximo ao ponto espera da Vana 0, pronto. Bom dia, Vana 093, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, o vento de 1-1-0 graus com 0-5 nós, que negar 1-0, 1-6. 0-6, linha e decola, tá, 1-0. Azul 4958, desce até o nível de voo 050 na chegada Mari. 050 chegada Mari, 4958. Passou Serra Vista 366, MCR nave 2229. 2229, chama a torre 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, passarei 2229, 8 milhas na final do 1-0. Bom dia, tráfego ainda não avistado, que negar 1-0, 1-6. Correção, tráfego agora avistado, que negar 1-0, 1-6. Continua a aproximação, aguarde introdução de pouso, eu tenho o Boeing da Gol, iniciando a rolagem agora para o 1-0, tchau. Ciente, aguardando a autorização, 2229. Pedro 2229, cheque trem, pouso autorizado, pistão 0, vento 110 graus, 059. Baixa chave travada, pouso autorizado no 0, 2229. Voo 0-93, decolar 239, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado. 0, assim que no ideal de descida, voo a Mari para que você sabia chegar. 7, vai descer no ideal para 060, chegada a Mari. Poderia informar que vai ser SAP Sierra Vista 366. Ou vai ser SAP Sierra Vista 368 para nós, por favor. Canal 6211, chamo Centro Recife, frequência 12835, alterna 1251. Canal 1251, alterna 1251, canal 2775, previsto Sierra Vista 366. Controle, ligou na 093, 2000 pés agora, Arbor, 1. 1093, contato radar, vai para nível de voo 360, sai da Arbor 1. 360, Arbor 1, obrigado. Uno 963, chamo Centro Recife, frequência 12835, alterna 251. 12835, 1251, o gol 963. Trui, gol 093, pode voar Monso? Gol no 093, mantenha o perfil. Azul 4958, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado Serra Vitor 366, procedimento RNAV. 2500, 2016, autorizado Serra Vitor 366, no azul 2458. 1649, reduza para 2109. Reduzindo 210, agora 649. Autorizado alinhar e manter pistão no zero, senhor. Vem mantendo no zero, até 3517. Então, até 72. 93. 4958, forma tráfego 1 hora, 1,6 milhas, rumo oeste, passando a nível de voo 070 em subida, voo 737. Libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 1. 1211, grato, bom serviço. Autorizado, decolar da pista 1-0. Vento de 1-0 graus com 059. 7, decolava aos 4.5, chame correção, decolava aos 4.5. Chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3517, perfil Arbor 1. 3517, contato radar, suba para nível 380, saída Arbor 1. 380 e Arbor 1, nota 3517. Autorizado para atendimento R9, a partir de 3.6, reporta estabilizado. 9096, descendo 2.500, autorizado R9, voo no 649. 3 milhas do Sierra Vista 372. Azul 4958, bom dia, tráfego avistado, QNH1016, pouso autorizado, senhor, pistão do zero, vento de 100 graus, com meia dos nós, azul 4958. Autorizado, pouso 104958. Chama a torre 1895. 1895, obrigado, até logo mais. Torre Salvador, bom dia, Gondomia 49, estabilizado, R9, dá 1-0. Bom dia, Gondomia 49, tráfego avistado, QNH1016, número 2 para pouso em Salvador, senhor. Continue a aproximação, aguarde a tradução de pouso, 1649. Continua, 1046, 649. 4958 no solo 50, libera a pista próxima à interseção à direita, chame pista livre. Vai chamar livre o azul 4958. Voo no 649, caso não receba autorização de pouso, reporte na DA iniciando por 6 minutos de aproximação perdida. Tenente, o 649. Livrou o azul 4958. Voo no 649, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,00 graus, com meia dúzia de nós, Canegal no 0 no 6. No 0 no 6, tem livre o pouso, no 0, voo no 649. Azul 4958, chame agora o solo 121, décima 1, senhor. 21, boa. Azul 2775, está autorizado a RNAV, dá um zero. Afirmativo, vai passar o Sierra Vista 366. Azul 2775. 357, chama o centro Recife, frequência no 288, alternando 260. 228-260, 357. Azul 2775, chama a Torre 1895. 1295, bom dia. Direita 121, é isso? 121, decimal 121. 121, grande. Oi, Salvador, bom dia. Azul 2775. 2775, tráfego avistado, ajuste no 016. Continua a aproximação, senhor. Chame, passando o servidor 372. Formará Salvador 372, azul. E ajustado em 1016, 2775, azul. Gabi 372, azul 2775. Vento de 1,00 graus com 059. Sim, para 2775. Pouso autorizado, pista no 0, senhor. Vento 1,00 graus, 059. Pouso autorizado, ciente, azul 2775. 1275 no solo 57, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Afirmo, libera a próxima interseção à direita, solo 121, 12775. Gol 060, bom dia, aciona a identificação. Testa para 250010, ajuste no 06, vai direto para o Tevito 366. Obrigado, 356, afirmativo, 2060, como recebe o controle? Agora está alto e claro, está falando o 3. Juliette, uniforme papai, táxi aprovado, chama interseção. Autorizado ingresso, chama a nave pronto para decolagem, cabeceira 35, popatando Juliette, uniforme da parte. Sideral 9970, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Alinhe e decola no zero, Sideral 9970. estacionamento aprovado, hotel chame táxi. Federal 997-0 decolado 02, chame agora o controle de Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Federal 9970, bom dia, contato radar, para nível de voo 340 via Momo. Via Momo 3, correção 4, PB, 3 horas, autonomia, 7, Serra Novembro, Vitor Delta, é isso? 3, PLD, 4, 5 na autonomia, altera Serra Novembro, Vitor Delta. Serra Novembro, Vitor Delta, copiado, senhor. Tá, que aprovado, chama interseção. Pode falar. 3, 5, será coordenado. Juliette, no posto, passar pronto da decolagem? Nível de colagem pista 35, Juliette Uniforme Papá, vento 100 graus, 079. 060, CQ18, queira apresentar para o Matran. Cate do desvio, gol 2060. Vitor Hotel autorizado ingresso, chama em área e pronto para decolagem na pista 35, reautorizado, decola da pista 35 com curva à esquerda, Romeu Vitor Hotel. Decolagem Romeu Vitor Hotel. Papatango Juliette, uniforme Papá, decolou aos 05. Chama agora o controle de Salvador na frequência 119, correção 120 decimal 8, 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, comando. Controle Salvador, bom dia, é o Papatango Juliette, uniforme Papá. Técnico São Papá, 1510, direto para o Santana, reporta livrando a 29ª. 29ª reportará Juliette, uniforme Papá. Autorizado, código geral. Código, obrigado. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. Vento de 1-0-0 graus com meia dúzia de nós, que é 1-0 no meia. São Juliette, São Papai, vamos chamar do pouso. 0930, Juliette November. Encerra 90 Juliette Delta, o Juliette do Papai. Santo, tá copiado. Autorizado a Renave, confirma o resto da mensagem. Reporta passando Serra Vita 366. Serra Vita 366, centro 2060. Federal 9970, chamo Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2645, obrigado, bom dia. Romeu Vitor Hotel, autorizando decolagem da pista 35. Vento de 100 graus com meia dúzia de nós, Canegal no 0, 1 no 6. Três, decolado 09, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Santadango Romeu Vitor Hotel, decolou ao 09, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, tem um bom voo, restrito a 1500 pés, senhor. Restrito 1500 pés, 1208, grato pelo trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango Romeu Vitor Hotel. Papatango Romeu Vitor Hotel, se for para nível de voo 085, informa para o ideal destino. Ideal para destino 288, autorizado 085. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Vitor Hotel está autorizado a voar direto destino, se for para nível de voo 085, assim que possível, chamada do pouso. 085, direto de China, aguarde para a chamada. 5973, submantenha 330, está sendo colocado no radar. Submantenha 330. Estimado de pouso 1100, vem para o hotel. 1100, sim. Informo o tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo noroeste. Está passando nível de voo 1. Está passando 1 mil pés agora em subida para o 085. Papa Alfa 34, não interfere na sua aproximação. Copiado, obrigado. Passando em mais 6 milhas, 366, voo no 2060. 060, chama a sua frequência 1895. 1895, obrigado, até a decolagem. Patango Romeu Vitor Hotel, informa o tráfego 11 horas e 5 milhas, rumo oposto, está passando agora 2.500 pés de descida, ponto 7.3.7%. Ciente visual, contrato, contrato hotel. Como ouviu 5.9.7.5, ponto de espera pronto para decolagem? Quando seja a linha alinhar e decolar sem parada, senhor, agilizando a manobra, você tem um tráfego agora 4 milhas de externo. 25975, autorizado alinhar e decolar sem parada pista no 0, vento 100 graus, 07 nós, Kenegal no 0, 1 no 6. Controle Gol 2060, duas milhas para o 372. Gol 2060, bom dia, tráfego avistado, Pinegal no 016. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Eu tenho um Boeing 737 da correção 727 da Rio alinhando para começar a rolagem agora, senhor. Obrigado, comente 16.